Nós definimos algumas estratégias em relação ao coronavírus. Primeiro, acabei de assinar um decreto no qual estabelece uma série de normas e regulamentos a partir de agora que são essenciais para a cidade de Blumenau e para a população. Algumas recomendações e outras determinações. Entre essas determinações, por exemplo, os eventos públicos de recurso público estão adiados ou suspensos. Todas as reuniões maiores, com maior número de servidores e outros presentes, estão cancelados, suspensos, ou até mesmo os eventos onde há participação do público externo. Dentre isso, nós estamos seguindo uma série de recomendações. Recomendações que vêm do Ministério, que vêm da Secretaria de Estado da Saúde e que são importantes em relação a esse processo. Nós estamos aqui em Blumenau no que se chama nível 1 de prevenção, mas não podemos estar isolados ao mundo e aquilo que acontece ao redor de nós aqui também. Mas quero, já na sequência aqui, destacar os nossos secretários. Estamos com o secretário de Saúde, Dr. Winton, com o Éder, nosso secretário de Transporte do CETERB, a Patrícia, nossa secretária municipal de Educação, e a Cris, também nossa secretária da Família, para a família aqui da cidade de Blumenau. Todos eles vão trazer algumas informações importantes que constam nesse decreto e algumas definições que nós tomamos enquanto cidade. Secretário de Saúde, Winton, explica em que nível nós estamos e que isso impacta na cidade de Blumenau. Nós estamos no nível 1, como o prefeito já havia comunicado. É um nível que a gente não tem casos confirmados aqui no município, mantemos os 5 casos suspeitos no município. É um nível 1. Por que essas medidas foram tomadas, né? A gente olhando o panorama brasileiro, panorama mundial, panorama do estado, as medidas de prevenção, bem como o Ministério já comunicou, as não farmacológicas, são importantíssimas para a gente evitar a disseminação do vírus e que a gente continue sem casos aqui no município, como até agora estamos tendo. Então é importante que essas medidas, o decreto assinado, ele facilita as ações, que a gente não dissemine o vírus aqui na nossa cidade. Secretário Éder, o que nós estamos fazendo, por exemplo, em relação ao transporte coletivo em Blumenau? A primeira medida é a higienização total de todos os ônibus, algumas medidas preventivas nos terminais urbanos, para dar mais qualidade para a população que circula por aí, e sempre manter as janelas de todos os ônibus de transporte coletivo abertas no decorrer dessas próximas semanas. O que o secretário trouxe dessa distância, ela se aplica a qualquer evento privado, qualquer reunião de grupo, qualquer atividade onde tenha um grande número de pessoas. Há um cuidado da higienização das mãos, use álcool gel, mas o principal fator, e aqui o INC pode complementar inclusive, é lavar as mãos com água e sabão. Usar os instrumentos, lavar as mãos periodicamente, porque isso é sem dúvida um grande instrumento de prevenção, não é isso? Todos têm uma participação importante no combate ao coronavírus, não só as instituições de saúde, as instituições públicas. Toda pessoa tem importância para evitar essa disseminação. Lavar as mãos e seguir as orientações que estão sendo passadas são extremamente importantes para que a gente não tenha disseminação do vírus aqui na nossa cidade. As únicas reuniões que nós estamos definindo que vamos ter com maiores grupos de pessoas aqui, mais de 100 pessoas ou muito próximo a isso, enquanto prefeitura, são aquelas que vão tratar das orientações para o nosso servidor de como proceder em relação ao coronavírus. Um exemplo, né? Nós teremos uma reunião amanhã com os diretores de escolas e CIs, no qual nós vamos levar a eles as informações necessárias para atuar nas escolas. Patrícia, como é que vão funcionar as nossas escolas? As aulas vão continuar? Como é que nós definimos isso? As aulas no estágio 1 não têm necessidade de ser suspensas, o atendimento nos CIs serão mantidos e, como o prefeito já mencionou, reuniões, formações, está suspensa até segunda ordem. Mas não há o porquê ter o não atendimento da educação no estágio 1. Então, a educação vai continuar com as aulas normais, todas as atividades normais da educação. Nós teremos uma reunião amanhã com os diretores de escolas e CIs, onde lá nós vamos passar as instruções e recomendações necessárias a serem aplicadas aos nossos alunos nas escolas. Importante aqui, né? Nós vamos levar a eles informações que vão ser replicadas e que nós também vamos orientar esses alunos a levarem para suas casas. Isso é fundamental. Cris, aqui está a nossa secretária da Família, uma recomendação importante. Nós estamos cancelando todas as atividades da Fundação para a Família relativas aos idosos. Então, toda atividade que envolve a terceira idade está suspensa, cancelada, talvez a medida mais pontual, mais radical nesse momento, até porque os idosos são o principal grupo de risco em relação a consequências da doença. Cris, como é que nós vamos proceder? Pensando em preservar a saúde dos nossos idosos, considerando que eles estão sendo o público-alvo do coronavírus, essa medida de suspender por tempo indeterminado, a partir de segunda-feira, não teremos mais as nossas atividades na Secretaria da Família para a Família. Orientamos também os nossos idosos evitarem deslocamento, seja ônibus, seja em eventos onde eles têm maior número de aglomeração, evitando assim o contato e preservando a própria saúde. As demais atividades com as crianças e adolescentes continuarão sendo mantidas, somente no atendimento do pró-idoso. Lembrando, né, isso não é só na estrutura da Secretaria da Família, mas também nos bairros. Os núcleos, as atividades nos bairros relativas aos idosos, e até estamos sugerindo aos clubes de mães que também suspendam suas atividades, porque a grande maioria das mães participantes são da terceira idade, também há aí uma necessidade de suspensão frente à questão do grupo ser mais afetado quando portador e quando infectado pela doença. Então, são essas algumas recomendações que nós estamos fazendo, são essas algumas definições em relação ao decreto, mas lembrando, elas podem mudar a qualquer momento, de acordo com a evolução ou a involução do quadro aqui na cidade de Blumenau. Então, fique atento às redes sociais da Prefeitura, às redes sociais da imprensa oficial, que vai levar essas informações, que é através delas que nós vamos poder, de fato, deixar muito claro e evitar com que venham fake news, notícias de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que a Prefeitura cancelou ou fez aquele outro. Então, é por ali que você tem a informação correta. Obrigado a todos e que Deus nos dê sabedoria para que juntos, né, enquanto cidade, possamos fazer o melhor e evitar com que essa doença venha a ceifar vidas da nossa população. Um grande abraço e até breve.